De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 70 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Todas as terças-feiras, a partir das 21 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora. Todas as terças-feiras, às 21 horas, na Antena Web. Panorama Agrícola para 3 de agosto de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 3 de agosto, terça-feira, noite de lua minguante. Nos trabalhos técnicos do programa de hoje estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: nenhum sucesso profissional justifica o fracasso familiar. No programa de hoje você fica com o Professor da Terra. E na entrevista, a estreia do quadro Aquanegócios, as ações do Centro de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca da EPAGRE. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para evitar que o creme de leite talhe ao ser colocado no molho quente, a dica é, depois de acrescentar o creme de leite, não deixar o molho ferver. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Nós estamos estreando hoje um novo quadro aqui no Panorama Agrícola para o mercado aquícola, para o pessoal da aquicultura e também da pesca. Para falar sobre esse assunto, recebemos o chefe do SEDAP, o Centro do Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca da EPAGRE, o Fabiano Miller Silva. Fabiano, esse quadro que estamos estreando hoje terá que tipo de informação para o ouvinte poder ter uma ideia? Esse quadro, na realidade, ele tem o objetivo de manter informado todos os aquicultores do estado, né? Tanto na área da maricultura como na área da piscicultura continental, bem como os pescadores artesanais. Então, o quadro vem trazer para esse público os projetos que o Centro de Desenvolvimento de Aquicultura e Pesca vem desenvolvendo dentro do estado de Santa Catarina, a fim de que a gente possa chegar a esse público, então, as novidades, as notícias, informações importantes que fazem parte da atividade do dia a dia dessas pessoas, né? Fabiano, a aquicultura hoje trabalha aqui, o SEDAP trabalha com que linhas? Quais são as ações? Bom, ele trata de um centro de desenvolvimento. Então, nós trabalhamos a pesquisa nessas áreas e também a difusão desses conhecimentos para o público final, que seria o piscicultor, o maricultor e o pescador artesanal. Dentro dos focos que o centro tem hoje de investigação, a gente tem estudos ambientais, né, sobre contaminação, sanidade aquícola, buscando sempre a qualidade dos produtos dentro da aquicultura e da pesca. São projetos, geralmente com recursos externos, fontes financiadoras externas, boa parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura, com a própria FAPESC, que é a Fundação de Pesquisa, que apoia a pesquisa de Santa Catarina. É, então, dentro dos estudos ambientais, o principal projeto hoje é o monitoramento higiênico-sanitário dos moluscos bivalves, que atinge todo o litoral catarinense, principalmente vai de Laguna até Itapoá, onde 40 pontos são monitorados com relação à maré vermelha, então com as algas nocivas, a parte de poluição através de microbiológica, através de coliformes fecais e totais, e também investigações sobre metal pesado. Então esse é um programa que já vem há 2 anos sendo implementado, e a ideia é que os resultados desse programa, informações sobre esses dados sobre o litoral catarinense, sejam colocadas nessa programação semanal que a gente vai ter a partir daqui para frente. Outra questão é a prospecção de estudos de novas espécies importantes para o mercado aquícola, né? Então, tanto na área da água doce como na área marinha, nós estamos investigando novas oportunidades. Na área da maricultura, nossa principal investigação agora é com relação à macroalga, cultivo da macroalga, Capaficus alvarese, que produz a carragenana, que é um espessante natural usado em diversos produtos, cosméticos, alimentícios. E também estamos testando, dentro da área ainda da maricultura, a introduzir a piscicultura marinha através do cultivo do robalo, principalmente o robalo flecha, que é um peixe que pode chegar até 25 kg de peso. Então, com projetos financiados aí pela FAPESC, né, no edital da FAPESC, e o projeto vai ser desenvolvido no município de Penha. Tá? E estamos tentando também a espécie na água doce, aí no caso, o jundiá, rame de Akeli. Então, é um trabalho desenvolvido dentro do campo experimental de piscicultura de Camboriú. Difusão de novas tecnologias, a gente tem buscado do centro hoje trabalhar com a mecanização, principalmente para a área da maricultura, principalmente aí cultivos de mexilhões e ostras. Já testamos o cultivo contínuo, na realidade foi testado equipamentos provindos do exterior, da Nova Zelândia, onde se tem o plantio e a colheita mecanizada do mexilhão, onde se consegue um rendimento de colheita 15 vezes mais do que se tem hoje, né? Então seria 15 toneladas dia, onde que hoje 1 tonelada dia é a média que o produtor, o maricultor de mexilhão tem essa eficiência. Então isso vem a melhorar. Mas claro que a gente vai precisar de algumas adaptações para equipamentos condizentes com a condição de Santa Catarina, né? E também trabalhamos na difusão e capacitação na parte produtiva e também na educação ambiental. Então, com projetos aí de cursos na área de piscicultura, cursos na área de maricultura, e mais recentemente foi aprovado um projeto junto ao Ministério da Pesca, de em torno aí de R$700 mil, que vão ser ações de capacitação tanto dos técnicos como de pescadores artesanais. Então, retomar a extensão pesqueira, né, dentro da Epagre, né, buscando aí dar esse aporte de conhecimento ao pescador artesanal. Então, são basicamente um resumo rápido das ações do centro, e o objetivo do programa, né, que a gente está comentando aí, que seria a Epagre com os catarinenses até embaixo d'água, para que a gente possa então semanalmente estar esmiuçando ou dando mais detalhes sobre essas áreas de atuação. Com relação à estrutura do centro, né, estamos localizados em Florianópolis e temos um laboratório de melhoramento genético dentro da estação de Itajaí, que hoje está trabalhando com o melhoramento genético da tilápia. É um programa da Tilápia Gift. Temos o campo experimental de Camboriú, né? Então é um campo experimental muito bom, com uma boa parte de pesquisa, onde nós temos laboratórios e vem desenvolvendo principalmente a pesquisa em peixes de água doce. Temos um laboratório em Tubarão, no campo, no centro de treinamento, no Setuba, onde ele faz principalmente análise e investigações sobre sanidade aquícola. Tá? É o LADA, Laboratório de Diagnósticos Aquáticos, né, que tem essa função na parte de sanidade aquícola, tanto de peixes como outros organismos aquáticos. Então a estrutura não é grande, mas ela tem um grande potencial para dar suporte, né, a essas atividades aquícolas. Né? Tem algo em Caçador também, não? Isso. Aí Caçador, nós temos aí, vinculado à estação de Caçador, nós temos um laboratório de produção de alevinos, principalmente para os programas de repovoamento. Então são peixes nativos, né? Tá? Ali tem o pintado, trabalhamos com o dourado, o jundiá, né? E espécies do rio, principalmente da bacia do Rio Uruguai. Recentemente foi inaugurado, né, toda a estrutura, foi reformada toda a estrutura lá do laboratório, da unidade de piscicultura da estação de Itajaí. De caçador. Desculpa, de caçador, né? Tá. Perfeito. Fabiano Miller Silva, chefe do CEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE. Então a EPAGRE até debaixo d'água com você, produtor rural aí da área da aquicultura, é isso? É isso aí. Então, isso vem a fortalecer a toda a produção catarinense, que hoje é o primeiro produtor de moluscos no país, né? E em torno do terceiro, quarto produtor de peixes de água doce. Fique agora com o professor da terra. Em qualquer área de plantio, procure sempre evitar o excesso de umidade, que é o que causa podridão nas raízes das plantas. Nas áreas baixas, se a umidade for constante, é preciso algum tipo de sistema de drenagem. Existem vários sistemas e você tem que escolher um adequado para o seu caso. Converse com um técnico. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.